Fecheiro 97, capítulo 49, Escolhas, novembro de 1769. Abri a caixa de Daniel Rawlings e olhei para as filas de frascos de tons verdes e castanhos, de raízes e folhas em pó, do dourado claro das destilações. Não havia nada entre os frascos que ajudasse. Lentamente levantei a tampa que ficava em cima do primeiro compartimento, por cima das lâminas. Tirei o bisturi de lâmina curva, sentindo o gosto de metal frio no fundo da garganta. Era uma bela ferramenta, afiada e resistente, bem equilibrada, parte da minha mão quando escolhi que assim fosse. Eu equilibrei-a na ponta do meu dedo, deixando que ela se inclinasse de um lado para o outro. Pousei-a e peguei na raiz comprida e grossa que estava em cima da mesa. Parte do caule ainda estava preso e os restos das folhas pendiam soltas e amarelas. Só uma. Eu tinha vasculhado a mata durante quase 2 semanas, mas era demasiado tarde no ano, pois as folhas das ervas menores tinham amarelecido e caído. Era impossível reconhecer as plantas que não passavam de gravetos castanhos. Encontrara aquela num local abrigado. Algumas das frutas distintas ainda estavam presas ao caule. Berberis azul. Tinha a certeza. Mas só uma. Não era o suficiente. Não tinha nenhuma das ervas europeias. Não tinha elébro. Nem absinto. Talvez conseguisse absinto, mas com alguma dificuldade era usado para dar sabor à bebida. E quem é que produz absinto nas florestas da Carolina do Norte? Perguntei em voz alta, voltando a pegar no bisturi. Ninguém que eu conheça. Sobressaltei-me e a lâmina furou-me o pulgar de lado. O sangue espirrou em cima da mesa e eu, num reflexo, agarrei a ponta do meu avental e pressionei-a com força no golpe. Meu Deus, Sassenach, estás bem? Não queria assustar-te. Não me estava a doer muito, mas o choque do ferimento repentino fez-me morder o lábio inferior. Preocupado, Jamie agarrou-me o pulso e levantou a ponta do avental. O sangue saiu aos borbotões do corte e correu pela minha mão, e ele voltou a cobrir-me o dedo com o tecido, apertando com força. Está tudo bem, é só um corte. De onde é que tu saíste? Pensei que ainda estivesses no alambique. Eu sentia-me surpreendentemente trêmula, talvez devido ao choque. Estava. A mistura ainda não está pronta para ser destilada. Estás a sangrar como um porco, Sassenach. Tens a certeza de que estás bem? Eu estava a sangrar muito, sim. Além das gotas de sangue sobre a mesa, a ponta do meu avental estava encharcada de sangue escuro. Sim, provavelmente cortei uma veia pequena. Mas não é uma artéria, vai parar. Podes segurar a minha mão ao alto, por favor? Com uma das mãos, soltei o avental. Jamie tirou-o com um puxão rápido, envolveu o avental na minha mão e segurou tudo acima da minha cabeça. O que é que estavas a fazer com a tua faqueta? Perguntou ele, olhando para o bisturi caído ao lado da raiz retorcida de berberis azul. Ia fatiar a raiz, disse apontando. Ele olhou para mim atentamente e depois de través para o aparador, onde a minha faca de aparar estava à vista, e voltou a olhar para mim com as sobrancelhas erguidas. Ai, sim? Nunca te vi a usar uma dessas. Ele meneou a cabeça em direção aos bisturis e às lâminas de cirurgia. Só em pessoas. A minha mão estremeceu ligeiramente na dele. Ele fez pressão no meu polegar, apertando o suficiente para fazer com que eu prendesse a respiração devido à dor. Diminuiu a pressão e olhou-me com atenção, franzindo o sobrolho. O que diabos estás a fazer, Sassenach? Parece que te surpreendi prestes a cometer um homicídio. Os meus lábios pareciam rígidos e pálidos. Retirei o polegar do aperto da mão dele e sentei-me, segurando o polegar ferido contra o meu peito com a outra mão. Estava a decidir, disse com grande relutância. Não adiantava mentir. Ele teria de saber, mais cedo ou mais tarde. Se Brie... A decidir o quê? A respeito de Brie. Qual era a melhor maneira de se fazer isto? Fazer isto? Ele ergueu as sobrancelhas. Olhou para a caixa de remédios aberta e depois para o bisturi. E um olhar de compreensão e choque perpassou-lhe no rosto. Tu estás a dizer que... Se ela quiser, sim. Toquei na faca, a sua lâmina pequena manchada com o meu sangue. Há ervas ou isto? Há riscos enormes em usar ervas. Convulsões, danos cerebrais, hemorragias. Mas não importa. Não tenho a quantidade suficiente de raiz certa. Claire, já fizeste isto alguma vez? Ergui o olhar. E vi-o a olhar para mim com algo que eu nunca antes tinha visto nos seus olhos. Horror. Apoiei as mãos na mesa para impedir que tremessem, mas não consegui fazer a mesma coisa com a minha voz. Faria alguma diferença para ti se já o tivesse feito? Ele olhou para mim durante um momento e depois sentou-se no banco à minha frente, lentamente, como se tivesse medo. De partir alguma coisa? Nunca fizeste, disse ele calmamente, eu sei. Não, respondi. Olhei-lhe para a mão que cobria a minha. Não, não fiz. Senti a tensão sair da mão dele. Relaxou, curvando-se sobre a minha, envolvendo-a. Mas a minha mão estava mole na sua mão. Sabia que não serias capaz de matar, disse ele. Seria capaz, sim. Já matei. Não olhei para ele, mas falei com os olhos voltados para a mesa. Matei um homem, um paciente sob os meus cuidados. Contei-te sobre Graham Menzies. Ele ficou em silêncio durante um momento, mas segurou-me a mão, apertando ligeiramente. Acho que não é a mesma coisa, disse ele finalmente. Facilitar a morte de um homem condenado a ela e que a deseja parece-me ser misericórdia, não homicídio. E dever também, talvez. Dever? Aquilo fez com que ele olhasse para mim, surpreendido. O olhar de choque desaparecera dos seus olhos, apesar de ainda estar sério. Não te lembras de Falkirk Hill? E da noite em que Rupert morreu na capela? Anuí. Não era algo fácil de ser esquecido. O escuro frio da minúscula igreja, os sons estranhos das gaitas de foles e a batalha ao longe. No interior, o ar pesado, com o suor de homens assustados. E Rupert a morrer lentamente no chão, aos meus pés, a engasgar-se com o seu sangue. Ele pedira a Dougal Mackenzie, como seu amigo e líder, para lhe apressar o fim. E Dougal fizera-lhe a vontade. Eu acho que também é o dever do médico, disse Jamie delicadamente. Se fizeste o juramento de curar, mas não consegues, não podes livrar os homens da dor? Sim, respirei fundo e segurei no bisturi. Fiz o juramento, e é mais do que um juramento de médico. Jamie, ela é minha filha. Eu preferiria fazer qualquer coisa no mundo, menos isso, qualquer coisa. Olhei para ele e pestanejei, controlando as lágrimas. Tu achas que não pensei nisso? Que não sei quais são os riscos? Jamie, posso matá-la. Tirei o pano do polegar ferido. O corte ainda sangrava. Vê isto. Não deveria sangrar desta maneira. É um corte profundo, mas não é grave. Mas sangra. Acertei numa veia. Poderia fazer a mesma coisa com Brie, sem saber. E só quando ela começasse a sangrar E nesse caso, Jamie, eu não conseguiria deter a hemorragia. Ela sangraria até morrer nas minhas mãos. E não haveria nada que eu pudesse fazer. Nada. Ele olhou para mim com olhos escuros, pelo choque. Como podes pensar em fazer algo assim, sabendo disso? A voz dele estava calma, incrédula. Respirei fundo a tremer e senti o desespero tomar conta de mim. Não conseguia fazê-lo entender de nenhuma maneira. Porque eu sei outras coisas, disse finalmente, muito baixinho, sem olhar para ele. Sei como é gerar um filho. Sei como é ter o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma arrancados de nós e mudados sem a nossa vontade. Sei como é ser arrancado do lugar que pensávamos ser nosso e tirarem-nos o direito de escolha. Eu sei como é, percebes? E não é algo que uma pessoa deveria fazer sem querer. Olhei para ele e o meu punho fechou-se com força sobre o polegar ferido. E tu, por amor de Deus, tu sabes o que eu não sei. Tu sabes como é viver com a sombra da violação. Queres dizer-me que se eu pudesse ter cortado aquilo de ti, depois do Wentworth, que não me terias mandado cortar, independentemente dos riscos? Jamie, este bebê pode ser o filho de um violador. Sim, eu sei, começou ele a dizer. E teve de parar, engasgado demais para terminar. Eu sei, começou de novo, e os músculos do seu maxilar incharam enquanto ele forçava as palavras. Mas sei outra coisa. Se eu não conheci o pai dele, conheci o avô muito bem. Claire, este bebê tem o meu sangue. O teu sangue? Repeti. Olhei para ele e percebi a verdade. Tu queres tanto um neto que sacrificas a tua filha? Sacrificar? Não sou eu quem quer cometer homicídio a sangue frio. Tu não te importavas com as pessoas no hospital des Anges. Tu disseste que sentias pena das mulheres que elas ajudavam. Aquelas mulheres não tinham escolha. Demasiado agitado para estar sentado, ele levantou-se e caminhou inquieto de um lado para o outro à minha frente. Elas não tinham ninguém que as protegesse. Não podiam alimentar um filho. O que mais podiam elas fazer, pobres criaturas? Mas não é assim com a Brianna. Nunca permitirei que ela passe fome ou frio. Nunca permitirei que ela ou o bebê sofram. Nunca. Não é só isso. Ele olhou para mim de senho franzido, numa incompreensão teimosa. Se ela tiver aqui um filho, não se vai embora, disse eu. Não pode. Não, sem se destruir. E então tu pretendes destruí-la? Eu retraí-me como se ele me tivesse batido. Tu queres que ela fique, disse eu, respondendo ao seu ataque. Não queres saber se ela tem uma vida noutro lugar, que ela queira voltar. Se ela ficar, e melhor ainda, se ela te der um neto, então tu não estás nada preocupado com o que isso lhe fará, não é? Foi a vez dele se retrair. Mas contra-atacou logo. Claro que estou, isso não quer dizer que eu considere correto que tu a forces. Como assim forçá-la? O sangue aquecia-me as faces. Por amor de Deus, tu achas que eu quero fazer isto? Não. Mas, por Deus, ela terá a escolha se o quiser. Tive de unir as mãos com força para que deixassem de tremer. O avental manchado de sangue tinha caído ao chão e lembrou-me vividamente das salas de operação e dos campos de batalha e dos terríveis limites da minha própria habilidade. Conseguia sentir os olhos dele em mim, semicerrados e intensos. Sabia que ele estava tão arrasado como eu. Ele importava-se desesperadamente com Brie. Mas agora que eu tinha dito a verdade, nós os dois reconhecemos longe dos próprios filhos, vivendo como exilado durante tanto tempo, Não havia nada que ele mais quisesse na vida do que uma criança do seu próprio sangue. Mas ele não podia deter-me e sabia muito bem disso. Não estava acostumado a sentir-se impotente e não gostava disso. Virou-se abruptamente e dirigiu-se para o aparador, onde ficou com os punhos cerrados sobre ele. Eu nunca me tinha sentido tão desolada, tão carente da sua compreensão. Não percebia ele como a perspectiva era horrível para mim, assim como era para ele? Pior, porque era a minha mão que causaria o estrago. Encaminhei-me para a sua retaguarda e pousei uma mão nas suas costas. Ele permaneceu quieto e eu acariciei-o gentilmente, tendo um pouco de conforto no simples facto da sua presença, de sua força. Jamie. O meu polegar deixou uma mancha vermelha no tecido da camisa dele. Vai ficar tudo bem, tenho a certeza disso. Eu estava a falar tanto para me convencer como para o convencer a ele. Ele não se mexeu. E eu aventurei-me a colocar o meu braço ao redor da sua cintura, encostando o rosto na curva das suas costas. Queria que ele se virasse e me abraçasse e me garantisse que tudo, de alguma maneira, ficaria bem. Ou pelo menos que não me culpasse pelo que acontecesse. Ele mexeu-se abruptamente, afastando-me a mão. Tu valorizas demasiado o teu poder, não é? Disse ele friamente, virando-se para mim. O que é que queres dizer com isso? Agarrou-me o pulso com uma das mãos, prendendo-o à parede acima da minha cabeça. Senti um fio de sangue deslizar pelo pulso, a escorrer do polegar ferido. Os seus dedos envolveram a minha mão, apertando-a. Achas que só tu é que decides? Que a vida e a morte são tuas? Senti os pequenos ossos da minha mão apertados e fiquei tensa, tentando afastar-me. Não sou eu quem decide, mas se ela disser, então sim, eu posso fazer. E sim, vou usar esse poder. Assim como tu farias, como fizeste, quando tiveste de o fazer. Fechei os olhos, lutando contra o medo. Ele não me iria magoar, não é? Ocorreu-me com um choque inesperado que ele podia deter-me. Se ele partisse a minha mão? Muito lentamente, ele baixou a cabeça e encostou a testa à minha. Olha para mim, Claire, disse ele baixinho. Lentamente abri os olhos e olhei para ele. Os seus olhos estavam a 2 centímetros dos meus. Eu conseguia ver as manchinhas douradas perto do centro de sua íris e o anel preto à volta. Os meus dedos, na mão dele, estavam escorregadios com sangue. Ele soltou uma mão e tocou o meu peito levemente, envolvendo-o durante um momento. Por favor, sussurrou. E depois foi-se embora. Permaneci parada, encostada à parede, e lentamente escorreguei até ao chão, num aveludado de saias, o corte no polegar a latejar ao ritmo do batimento do meu coração. Fiquei tão abalada com a discussão com Jamie que não consegui acalmar-me. Por fim, vesti a capa e saí, subindo os penhaços. Evitei o caminho que atravessava os penhaços em direção à cabana de Fergus e desci em direção à estrada. Não queria correr o risco de encontrar ninguém. Estava frio e nublado, com uma chuva leve batendo sem parar entre os galhos sem folhas. O ar estava pesado com a umidade. Quando a temperatura caísse mais alguns graus, nevaria. Se não esta noite, amanhã ou na próxima semana. Dentro de um mês, no máximo, Fraser's Ridge estaria separado das terras mais baixas. Devo levar Brianna a Cross Creek? Independentemente dela decidir ter o bebê ou não, será que ela ficaria mais segura lá? procurei no meio das camadas de folhas molhadas e amarelecidas. Não. O meu impulso era pensar que a civilização poderia oferecer alguma vantagem. Mas não, neste caso. Não havia nada que Cross Creek pudesse oferecer que ajudasse de facto no caso de uma emergência obstetrícia. Na verdade, ela poderia correr mais perigo na mão dos médicos da época. Não, independentemente do que ela decidisse, ficaria melhor aqui, comigo. Envolvi o meu corpo com os braços por baixo da capa, fleti os dedos, tentando aquecê-los, para sentir firmeza ao toque. Por favor, dissera ele. Por favor o quê? Por favor, não lhe perguntes? Por favor, não faças isso se ela te pedir? Mas eu tinha de o fazer. Juro por Apolo, o físico, não fazer aborto. Bem, e Hipócrates não era nem cirurgião, nem mulher, nem mãe. Como eu dissera a Jamie, eu jurara por algo muito mais velho do que Apolo físico, e aquele juramento era em sangue. Eu nunca tinha feito um aborto, apesar de ter tido alguma experiência como residente em cuidados pós-aborto natural. Nas raras ocasiões em que uma paciente me pedia para lhe fazer um aborto, eu indicava a outro colega. Não fazia objeções, já vira muitas mulheres mortas, física e emocionalmente, por filhos indesejados. Se era matar, e era, então eu não considerava um assassinato, mas um homicídio justificável, realizado em desesperada autodefesa. Mas, ao mesmo tempo, não o conseguia fazer. O sentido de cirurgiã que me dava o conhecimento do corpo nas minhas mãos, também me dava uma consciência forte do ser vivo no ventre. Eu conseguia tocar na barriga de uma mulher grávida e sentir, na ponta dos dedos, o segundo batimento cardíaco. Conseguia traçar, sem ver, a curva dos membros e da cabeça e o cordão serpenteado do umbigo com o fluxo de sangue, todo vermelho e azul. Não podia destruí-lo. Não, até aquele momento, quando era uma questão de matar o meu próprio corpo e sangue. Como? Teria de ser cirúrgico. O Dr. Rawlings, evidentemente, não tinha feito tais procedimentos. Não tinha uma colher uterina para raspar o ventre, nem as varetas finas para a dilatação do colo do útero. Mas eu conseguiria. Uma das agulhas de tricô de marfim, sem ponta. O bisturi curvado. A lâmina mortal preparada para o delicado, mas não menos mortal, trabalho de raspagem. Quando? Agora. Ela já estava 3 meses. Se era para ser feito, precisava de ser o mais rápido possível. Eu não poderia ficar no mesmo ambiente de Jamie enquanto o assunto não fosse resolvido, sentindo a sua angústia acrescentada à minha. Brianna tinha levado Lizzie à casa de Fergus. Lizzie ficaria para ajudar Marsali, que, estando ocupada na destilaria com o pequeno Germain e com o trabalho na propriedade, não conseguia realizar tudo sozinha. Era uma carga muito pesada para uma rapariga de 18 anos, mas ela conseguia, com tenacidade e estilo. Lizzie podia, pelo menos, ajudar com as tarefas de casa e tomar conta do pequeno Germain durante tempo suficiente para que a mãe dele descansasse de vez em quando. Brianna voltaria antes de jantar. Ian estava fora, a caçar com Rolo. Jamie? Sem que ninguém me tivesse dito nada, eu sabia que Jamie ia tomar o seu tempo a voltar. Teríamos algum tempo sozinhas. Mas seria um momento adequado para fazer uma pergunta como esta a Brianna, logo depois dela ver o rostinho angelical de Germaine? Mas, pensando bem, Ser exposta a um menino de 2 anos provavelmente era a lição mais objetiva possível a respeito dos perigos da maternidade, pensei eu, vagamente mais leve. Com aquela ideia descontraída, regressei, envolvendo a capa no meu corpo contra o vento que aumentava. Ao descer o monte, vi o cavalo de Briana no estábulo. Estava em casa. O meu estômago revolveu-se de medo e eu fui expor-lhe a opção. Pensei nisso, disse ela, respirando fundo, assim que descobri. Fiquei a pensar se a mamã conseguiria fazer algo desse tipo aqui. Não seria fácil, seria perigoso e doeria. Eu nem sequer tenho láudano, só whisky. Mas sim, posso fazer isso se tu quiseres. Forcei-me a sentar e a ficar quieta, observando-a a caminhar lentamente diante da lareira, as mãos unidas nas costas, pensativa. Teria de ser cirúrgico, disse, sem conseguir estar calada. Não tenho as ervas certas e, de qualquer modo, nem sempre elas são confiáveis. Pelo menos a cirurgia é certa. Coloquei o bisturi sobre a mesa. Ela não se iludiria a respeito da minha sugestão. Ela anuiu enquanto me ouvia falar, mas não parou de andar de um lado para o outro. Como o Jamie, ela pensava sempre melhor enquanto se movimentava. Uma gota de suor desceu-me pelas costas e eu estremeci. O fogo estava quente, mas os meus dedos ainda estavam frios como gelo. Meu Deus, se ela quisesse, seria eu capaz de o fazer? As minhas mãos tinham começado a tremer com o desgaste da espera. Finalmente ela virou-se para me olhar. Olhos claros e observadores sob as sobrancelhas grossas. A mãe teria feito? Se pudesse? Se eu pudesse? Uma vez disse que me odiava quando estava grávida. Se pudesse não ter... Meu Deus, não! Não tu! Gritei aterrorizada. Tu nunca é... Entrelacei as mãos para que elas parassem de tremer. Não, disse eu, o mais categoricamente que pude. Nunca. A mãe disse, respondeu ela, olhando para mim intensamente, quando me contou sobre o pá. Esfreguei o rosto com a mão, tentando concentrar os pensamentos. Sim, eu tinha-lhe dito isso. Foi uma época terrível, terrível. Estávamos a passar fome. Era a guerra. O mundo estava a ruir. E o dela não estava? Na época parecia não haver esperança. Tive de deixar Jamie e só isso tirava quase tudo da minha mente. Mas havia outra coisa. O quê? Não foi uma violação. Disse com delicadeza, olhando-a nos olhos. Eu amava o teu pai. Ela sentiu um pouco pálida. Sim, mas pode ser do Roger. A mãe disse-me isso, não disse? Sim, pode ser. A possibilidade é suficiente para ti? Ela pousou uma mão na barriga, os dedos compridos, levemente curvados. Sim. Bem, não é algo sem valor para mim. Não sei de quem é, mas... Parou de repente e olhou para mim, repentinamente tímida. Não sei se isto soa... Bem, encolheu os ombros, abruptamente afastando a dúvida. Acordei com uma dor forte, a meio da noite, alguns dias depois. Rápida, como se alguém me tivesse acertado com um alfinete, mas profunda. Ela cerrou o punho, pressionando, logo acima do osso púbico do lado direito. Implantação, disse eu, suavemente. Quando o zigoto forma raiz no útero, quando aquele primeiro e eterno elo é formado entre a mãe e o filho, quando a pequena entidade cega, única, na sua mistura de óvulo e espermatozoide, se assenta, depois da perigosa viagem do início, alojado depois da breve existência no corpo, e inicia o trabalho de divisão, obtendo sustento da carne na qual está aconchegado, numa ligação que não pertence a nenhum lado, mas aos dois. Esse elo que não pode ser rompido nem pelo nascimento, nem pela morte. Ela assentiu. Foi uma sensação muito estranha. Eu ainda estava meio adormecida, mas, bem, apercebi-me de repente que não estava sozinha. Esboçou um ligeiro sorriso, lembrando-se do momento. E eu disse-lhe. Ela olhou-me nos olhos e eles ainda brilhavam por causa do sorriso. Eu disse, ah, és tu? E depois adormeci. A outra mão pousou na primeira, uma proteção sobre a barriga. Pensei que tivesse sido um sonho. Foi muito tempo antes de eu saber, mas lembro-me, não foi um sonho. Eu lembro-me. Eu também me lembrava. Olhei para baixo e vi, além das minhas mãos, não a mesa de madeira nem a lâmina brilhante, mas o corpo arredondado e o rostinho perfeito da minha primeira filha, Faith, com olhinhos amendoados que nunca se abriram à luz da terra. Olhei nos mesmos olhos, agora abertos e cheios de conhecimento. Vi aquele bebê também, a minha segunda filha, cheia de vida, rosada e enrugada, vermelha de raiva pelo sofrimento do parto, tão diferente da calma da primeira e igualmente maravilhosa na sua perfeição. Dois milagres que eu tinha recebido, carregados no coração, nascidos do meu corpo, protegidos nos meus braços, separados de mim e parte de mim para sempre. Eu sabia muito bem que nem a morte, nem o tempo, nem a distância alteravam tal elo, porque tinha sido alterada por ele, mudada para sempre, por aquela conexão misteriosa. Sim, compreendo, disse. E depois continuei. Mas, Bri, eu percebera o que a sua decisão significaria. Ela observava-me de senho franzido, com linhas de preocupação no rosto. E ocorreu-me, tarde demais, que ela poderia entender as minhas exortações como a expressão do meu arrependimento. Assustada ao pensar que ela poderia acreditar que eu não a quisera, ou que desejara que ela não tivesse existido, deixei a lâmina e estendi a mão sobre a mesa para ela. Bri, disse eu, em pânico. Brianna, eu amo-te. Acreditas que te amo? Ela anuiu, sem nada dizer, e estendeu-me a mão. E eu agarrei-a, como se fosse uma tábua de salvação, como o cordão que já nos unira. Ela fechou os olhos e pela primeira vez vi o brilho de lágrimas que se prendiam às pestanas delicadas, grossas e curvas. Eu sempre soube isso, mamã, sussurrou ela. E os seus dedos apertaram os meus. E eu vi a sua outra mão pressionar a barriga. Desde o início.